pode ver um paralítico saltar. Depois de esperar tanto tempo para andar, alguém pode ver a ousadia da mulher que ao tocar nas vestes de Jesus. Alguém pôde ver a morte na casa entrar e observar a dor daquele que ficou. Só uma ordem de Jesus traria vida.